De retalhos que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo, tu hás de lembrar da colcha e também de mim. O calor dessa coxa. Eu sei que hoje não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizestes um lindo trabalho. E nesta sua vida alegre tu tens o que queres. Eu sei que esqueceste agora colcha de retalhos. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo, lembrar da colcha e também de mim. Meu coração dói de lembrar daquela época em que nós hoje estávamos debaixo da nossa colcha de retalhos. Aquela colcha fedorenta, pulguenta, quente, mas o nosso amor era intenso. E eu chegava encaixaçado e te pegava de jeito. Sua maledeta rapariga, velho. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo